Você pensa que é fácil dizer acabou de tchau. Olho no olho, o coração acelerado. Veja nossos filhos, você vai abandonar. Amo eles e sou feliz com você perto de mim. Amo eles e estou feliz com você perto de chão. Eu não aceito o que você me fez. Você pensa que é fácil dizer acabou de tchau. Olho no olho, o coração acelerado. Veja nossos filhos, você vai abandonar. Amo eles e sou feliz com você perto de mim. Amo eles e sou feliz com você perto de mim. Obrigado, galera! Fica com Deus!